Se você viver de acordo com o que o mundo manda, você vai se dar mal. Vai querer matar todo mundo, a consequência vai ser normal. A mudança é exigida pra seguir em frente. Evolução e o desapego, a exclusão de coisas da mente. O peso morto que incomoda agora não serve pra nada. Você precisa jogar fora pra dar sequência na caminhada. Tô deixando os inimigos que fazem questão de ser inimigos e não entendem a verdadeira missão dos povos antigos. Devem ser continuados por ser humano não perder o foco. Precisamos voltar ao passado pra que o presente não seja o velório. Morrendo, nem sabem o porquê disso. Quem fica vivo sofre, quem se foi agora vaga no abismo. O perturbado não entende nada do que aconteceu. Quando se vai desse jeito é foda aceitar que você morreu. Algo aqui me pressiona a dizer os relatos do mundo espírita, onde as almas choram e imploram, mas não encontram a saída. Na contramão do clichê que inventaram pra ganhar dinheiro, a arte sagrada da rima eu não levo como um emprego. Como uma forma de se expressar e abrir mentes que estão perdidas, necessitando de uma palavra que liberte a mente possuída. Pelos pensamentos que não são bons e que enganam, lá fora é bem cruel, ele mata e come a carne humana. É preciso saber usar os ensinamentos que são passados pra que sua existência aqui não seja em vão e cheio de pecado. Treina sua percepção pra desviar das armadilhas, mas tem um espírito caçador pra enfrentar as famintas matilhas. De lobos horrendos que vêm de encontro a você, destruir a sua vida pra que a mente possa morrer. Dar espaço pros malditos que rodeiam a sua vida, precisam de um marionete pra continuar a saga maldita.